JP, JP e a JPets. E a JPets. Coloca a JPets aí no ar. JP que quase foi. JPets. Não, é JPets ou Betts. Ele aposta ou ele cuida? Não, Betts é o gatinho, os gatinhos. Os gatinhos. Que ele cuida. Sim. Ó, esse é o JP. Fala, JP, beleza, irmão? Nosso ursão. Nosso ursão querido. Ele é nosso ursão. Quem são essas moças? Ó o microfone aí. Ó o Mickey aí, ó. Ó o microfone. JP sempre muito elegante. Tá ligado. Ele tá. Perdeu 10 quilos pra fora da calça. Deixa ele falar, quem são elas? Essa é a Bruna, minha assistente comercial. Número e a Amanda, minha assistente administrativa. Boa, grande artista. Boa. Sigam lá, arroba JP, como é que é, Dedê? É amigo do Dedê também, a gente fina, nosso amigo. Ó, que bonitão que ele tá. Ó, ele aí, ó. Quem falou que ele não vinha? Acabou de pintar um quadro aqui, ó, a bermuda dele. E essa bermuda, então, hein? Essa já levou uma pintada. Sem estilo. Essa bermuda já tomou pintada. Sim. Boa, é uma sessão de presentes agora. Eu quero ver. Agora não, vamos tocar. Não, vamos tocar, que você acha que eu quero? Louco, você acha que você vai tá lá, na Dirce? Deixa eu falar um negócio rapidinho. Diga. Aqui a gente tá falando da Voipes. Um telespectador mandou um print ao vivo, agora há pouco, meio-dia 36, do Balanço Geral. A aeronave da Voipes bateu em outro avião da empresa no aeroporto de Ribeirão Preto. Nada de grave aconteceu. É, informação aí. Breaking news. É, que ele falou, cara, muita coincidência. Vocês falando e eu vendo aqui. Caramba, muito louco isso. No Balanço Geral lá em Ribeirão Preto, no aeroporto Leite Lopes. É, o Kleber Cristiano mandou pra gente aí, tá? Tá bom? Boa. Nada de grave aconteceu. Ainda bem. Interno. Boa, jornalismo dinâmico. Obrigado pela informação. O que mais você mitou? Vamos lá. Tem um estudo do Operador Nacional do Sistema, a ONS, que indica que a volta do horário de verão pode gerar uma economia anual de até 1,8 bilhão de reais. Porra! Até 2026. O que eles falam? Eles falam o seguinte: olha, o consumo total de energia com horário de verão ou sem, dá no mesmo. Uhum. Porém, nos horários de pico, todo mundo chega do trabalho mais ou menos à mesma hora, usa mais ou menos o pico no mesmo momento, e isso faz com que você tenha que ligar as termoelétricas, que por sua vez são mais caras. Certo. Para mim, que não sou um especialista nisso, não faz muito sentido. Por quê? Por dois motivos. Primeiro que você não precisaria ter horário de verão para isso. Isso é só você falar, olha, os preços da luz vão variar conforme o horário do dia. E as pessoas que fossem mais sensíveis a mudanças iam falar, tá, eu mudo meu horário de trabalho, eu tomo banho mais cedo, eu tomo banho mais tarde e pronto. Seria uma resolução mais fácil e menos dolorosa. Por exemplo, para a companhia aérea, o CEO da Azul deu uma entrevista que se você muda o horário de verão, eles demoram 45 dias. Porque imagina, tem voo marcado, outros aeroportos. É uma absurda. A logística, assim, né, Samitô? O Brasil adora fazer a tomada de três pinos. Uhum. Lembra do kit? O cara vai levar o kit de emergência do carro que você tinha que comprar. A gente adora inventar moto. Então, faz uma solução de mercado. O simples. Que é melhor. Boa. Agora, para acabar... Para acabar... Ontem a Meta... Eu vi o Mark Zuckerberg. Marquinhos. Lançou o óculos? Não, lançou várias coisas. Ele lançou a nova visão do Quest, que é aquele que eu tenho. Tem imagens? Tem imagens. Olha imagens. Olha o Marquinhos, ele tá forte. Bonitão, tá morenão. Ele tá usando o bronze do Trump. Antes de dar notícia, você sabe, Albeta, que o Zuckerberg agora tá indo para... Extrema-direita. Estão falando... Não sei. Tá virando nerdola. Ou tem direita. Ou tem direita. Virou trumpista. Isso eu ia dar uma dica pros GPS. Quando fala, vire à esquerda ou vire à extrema-direita. Porque não tem direita, né? Sempre extrema. Não tem uma direita. Ele tá moderada. Ele tá se aproximando do Trump. Do Trump, e também parece que contratou alguns funcionários republicanos para cuidar de algumas áreas. Isso aí pode ser um aceno. Pode ser uma coisa dele mesmo, mas também pode ser um aceno, porque ele já deve ter uma informação de quem tá na frente das pesquisas e tá tentando ficar de boa. Bela colocação. Ele tá com o bronze do Trump. E uma informação assim super, super útil para todo mundo. Até o final do ano ele pega a faixa roxa no jiu-jitsu. Isso é importante, pra ele pegar e bater no Elon Musk. Mas diga lá, Samir, então, as novidades. Aí tem, ele falou do novo óculos, que é esse que, de realidade aumentada, que é o Quest, vai ser mais barato e tem alguns avanços na IA. Ele falou do Ray-Ban Meta, com novas funcionalidades. Ele tá conversando com o Brandon Moreno, que é um lutador de UFC. Brandon Moreno? Aí ele conversa Brandon em inglês. Moreno? É sério? Tem a imagem. O animal gostou. Grande lutador, cara. Ele só tá andando com os caras agora do UFC. Ele conversa em inglês e o óculos faz a tradução para o espanhol e vice-versa, né? Quando o lutador fala. E ele também está falando da própria IA da Meta. Legal. A IA da Meta vai permitir agora que você faça vídeos, inclusive, usando vozes e conversando com celebridades. Isso não está disponível ainda no Brasil, mas vai ficar em algum momento. Muito legal, né? Essas grandes empresas, as Big Techs. Eu acho legal. É claro, ainda aquele óculos, uma coisa que não tá no dia a dia das pessoas. Tem alguns que floparam. Por exemplo, né? Metaverso flopou. Flopou. Muito, não deu certo. Não deu, né? Muito. Tchau, pessoal. Não rolou. O Delari comprou uns 5 terrenos. Ele vendeu também. Em Atibaia. Mas parece que já invadiram. Já invadiram. Apple Vision lá também, não, da Apple. A Apple Vision, um dos maiores problemas foi o preço. Tudo bem, custava acho que $3,000. É, não dá. E é igual a esse ou pior. Diga só lá. Pra gente dar a notícia com mais clareza e eficácia sobre o Zuckerberg, segundo o portal Leading Report, ele contratou um estrategista republicano para reparar o seu relacionamento com a mídia e agentes de direita após anos de estar junto com a galera progressista. Ah, agora? É, parece que... Vê se devolve minha monetização do Facebook agora. Vários shadowbans aí. É, não, lembra que teve a carta. Foi do nada. É, teve a carta do Zuckerberg, ele se arrependeu na época do Covid. Saco. Então, assim, sempre tem algumas diretrizes e às vezes, né, o cara que é dono da plataforma, ele entende o jogo e dá uma arrependida também. Exato. Né? Mas Facebook eu tô curioso liberar minha... agora, Zuzu. Minha tá curioso? Pra saber. Já vamos pra ele? Está, Daqui a pouco. Calma aí, Samir. Daqui a pouco você está muito emocionado. Daqui a pouco você que está no rádio, na televisão, em todas as plataformas da Jovem Pan, Fuzil, o Herói do Brasil, está com um casting fantástico. Sim. E um hipnólogo. Sim. O que casting categoria? Tem Xing, já é o Xing melhor, que é o melhor. O Xing, que Michael é lá. Michael Jackson, Caio Blá. Michael Jackson, Caio Blá. Jô, que trabalha aqui. Jô. E vamos. O repórter, que eu não sei o nome. O repórter. O repórter Testa e o Helber. É uma turma muito maravilhosa. Mas vamos ver. E o fuzil. E o fuzil. Pra rádio, como é pra rádio. Oi, meu Deus! Coloca lá, vamos lá, vamos dar uma olhada. Você que está na rádio agora, o que está acontecendo é o seguinte, Samidana. Nós temos agora o hipnólogo, eles estão preparando, obviamente. Meu Deus, pode ver que tem gente apagada ali, ó. Morgadão, pode ver que a turma já deu uma dormida lá. O Caio Blá tá acordado, o Xing tá com o zoinho fechado. Quem que é que tá deitado? O Helber. É um encontro maravilhoso. É uma turma. Encontro com o Helber. Circo do fuzil. Então daqui a pouco não saia daí, certo? É, mas o Helber dormindo é normal. É normal. Dorme bastante aqui. Sim, horário, dorme no ponto. É que é o horário da soneca dele. É isso aí. A chefe da... É isso aí. Tem mais uma? Mais uma? Tem mais uma. Você quer mais uma? Mais uma? Quer mais uma? Mais uma? Mais uma? Mais uma? Mais uma? Mais uma? Mais uma? Mais uma? Não, calma. Mais uma não. Mais uma? Mais uma? Mais uma? Não, não. Não, não. Não tem. Fazer o break aqui. Hoje tá. Fazer o break pra nossa rede rádios aqui da Jovem Pan. Daqui a pouco a gente tá de volta aqui no programa Pânico. Vamos lá. Coligação Amor por São Paulo. Como prefeito, Ricardo Nunes é um ótimo compadre. Duvida? Então digita no Google: Ricardo Nunes, compadre. Você vai ver que o compadre do Ricardo teve mais de 31 milhões de motivos para sorrir com o contrato que fechou com a prefeitura sem licitação. Digita no Google: Ricardo Nunes, compadre. Só isso. Ricardo Nunes, compadre. Pelo jeito, na hora de fazer negócios com os amigos, Ricardo Nunes não tem concorrência. Hey, what's up? It's Sabrina Carpenter. Please, please, please. I know that this could hurt me bad. Woo! Hi, this is Chris from the band Coldplay. Feels like I'm falling in love. One Radio. Hey, it's Jenny. All the hits. My station. Shopping Bug. Brazil's number one hit music station. A Ampla Saúde oferece planos que cabem no seu bolso, com a rede de hospitais que você precisa. Fale com seu corretor e encontre o plano ideal para você. Viver uma vida mais saudável, isso é Ampla. Você ouve a melhor rádio. 100,9. Esta é a Jovem Pan. Eu sou o diretor Elia Júnior, cara que grava os vídeos da rota e das nossas polícias. Por mais segurança, vote 25190. Vou proteger o comércio de perseguições. Comércio Forte, São Paulo Forte, vote Zé Turi, 25800. Contra os maus tratos aos animais. E pelo esporte, vote Diego Laudano, 25000. Você tem ansiedade e depressão? Eu tenho a solução. Doutora Verusca, 25777. Isso não pode morar. Isso é caminho seguro. Coligação Caminho Seguro para São Paulo. PP, MDB, PL, PSD, Republicanos, Solidariedade, Podemos, Avante, PRD, Agir, Mobiliza e União Brasil. Jovem Pan. Na vida, tudo começa com um movimento, já notou? Assim como a solidariedade, que tem o poder de levantar uma nação, unir pessoas e sincronizar corações. O movimento que precisamos hoje é a sua doação, que ajuda milhares de pacientes da AACD. Doe movimento, doe gratidão. Doe pelo Pix, doeteleton@aacd.org.br ou acesse teleton.org.br. Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan. We are... This is number one. A melhor música. Play here. Don't be shy, shy, shy. La, la, la, one radio, la, la, la, all the hits. Esta, I love the radio station. É a Jovem Pan. Jovem Pan. Coligação Caminho Seguro para São Paulo. Você que é cristão, precisa ouvir o que Marçal pensa sobre religião, fé e igreja. A Igreja Católica matou centenas de pessoas. Ortodoxa, romana, anglicana, escambau. A Igreja Evangélica, ela não mata as pessoas com morte física, mata elas com morte espiritual. Ouça Marçal mais uma vez. A Igreja Católica matou centenas de pessoas. A Igreja Evangélica, ela não mata as pessoas com morte física, mata elas com morte espiritual. É assim que pensa Pablo Marçal. Tudo que você quer de uma rádio, você ouve aqui. Humor. Meio-dia. Já é quase boa tarde. Preparando um Chevette ao vivo com corote e água de coco. Pânico. Entretenimento. Jovem Pan Morning Show. Beleza. Notícias. E claro, as músicas. Coligação Caminho Seguro para São Paulo. Você conhece Pablo Marçal? É bom a gente conhecer, né? Então digita no Google Marçal PCC. Vou repetir, ó. Marçal PCC. Porque a coisa mais importante é votar em alguém que a gente conhece. Digita no Google Marçal PCC. Você precisa conhecer melhor o Pablo Marçal. Então digita no Google Marçal PCC. Ó, vou repetir. Marçal PCC. Quem é Pablo Marçal? Jovem Pan. Estamos de volta na programação aqui da Rádio Jovem Pan. Fuzil, o herói do Brasil, está com um hipnólogo. Nesse momento, eu quero que você se comunique também com a turma da Rádio Jovem Pan. Quanto mais for também auditivo, se ele puder gaguejar ou falar uma fala, ajuda bastante, tá bom, Fufá? Então pode ir lá, conduz. Não, beleza. Para você que chegou agora do rádio, acontece o seguinte, nós estamos aqui com o hipnólogo aqui. Ele fez alguns testes aqui, estamos em 5, 6, estamos com a Jo, o Xing, o Helber, o Michael da Praça da Sé e o David de Tarso, que é repórter e também é integrante do Morning Show, e eu também. Ele fez aqui testes para saber quais são os mais receptivos, e os três aqui estavam mais receptivos, Helber, Michael e o David. O Helber atingiu um estágio maior. Eu consegui apenas pegar no sono, o Xing também, a maioria das pessoas e cruzar os dedos e não conseguir soltar. Então, muito provavelmente, eu acho que você vai ficar mais em cima, se vocês autorizarem, a gente volta com esse processo em cima do Helber e do David ou do Michael, aqueles que evoluírem melhor nessa transição agora nesse tempo. Mas, aparentemente, e pelo que a gente viu, só o Helber atingiu um nível a ser hipnotizado, né? A gente está no começo do processo ainda, tem mais coisa para fazer, todo mundo vai poder fazer várias coisas, mas vamos precisar de um tempo. Será que a gente consegue? Vamos conseguir, e aí a gente fica à expectativa. O Helber não conseguiu levantar da cadeira, caiu num sono profundo, e como numa hipnose, o meu retorno também foi embora. Então é isso que a gente fica aqui, continua com o hipnólogo, continua com essas pseudo-cobaias, que são nossos amigos, e aí vocês seguem daí, e se você falar que me ama, nem isso eu vou te ouvir, Zuzu. Boa, você está com um problema aí para escutar? Tá, não tá ouvindo. Então ele não tá escutando, daqui a pouco a gente teve um probleminha com o fuzil, vamos ver mais o hipnólogo, o que ele vai fazer. Pode gaguejar, né, Morgado? Gaguejar, pode dar risada, pode travar, enfim. Só abrir a porta que ele escuta lá. Mas a gente tem um assunto... Risada é bom também. Risada é legal. Então daqui a pouco, o fuzil, se vocês... não sei se vocês repararam, ele falou que não foi hipnotizado, mas ele tá meio lerdo. É, também. Ele comunicou bem, ele tá, mas ele tá zoado, na marcha, né? Sim, marcha lenta. Que tomou marcha lenta. É. Então daqui a pouco o fuzil, mas agora a gente tem o nosso convidado com uma exclusiva aqui no programa Pânico. Pode rodar a vinheta, vai lá. No programa de hoje, um dos maiores advogados dessa nação, o homem é o craque das leis, um dos autores do livro Loucura, Não Coragem. Palmas para o doutor Nelson Williams. Olha o Nelson aí. Nelson. Fala, Nelson. Quem falou que ele não Como é que você tá? Prazer. Caramba, cheiroso, meu. Legal. Nossa. Nelson. Primeiro, a categoria seja... do advogado, pô. O que você falou? Cheiroso? Eu falei cheiroso. Ele tem mania de sentir cheiroso, cheiroso. Deixa eu falar uma coisa, Nelson. Primeiro, obrigado pela sua presença aqui. Obviamente que você é um dos advogados do caso, né, do Gustavo Lima, que a gente vai abordar esse assunto. Mas você me disse que trouxe um livro aqui, então vou já divulgar o seu livro. Qual Vamos é o seu lá. Livro? Loucura, Não Coragem, aqui, ó. Vou mostrar aqui o livro do Nelson. Aqui, ó. É isso aqui, né? Exatamente. Loucura, Não Coragem. Loucura, você não sabe por quê? Coragem. Por quê? Porque o que difere coragem de loucura, ou o que diferencia coragem de loucura, é exatamente o resultado. Então, verdade. Se der errado, é louco. Deu certo, poxa, que corajoso, hein? Poxa vida. Boa. Nelson, a gente tem uma audiência imensa aqui na Jovem Pan. Eu te acompanho na rede social. É um sucesso. Ele é um sucesso na rede social. Acho que também pegou o caso do Gugu, entre outras celebridades. João Adib, ele estava lá. Tem muita gente, né, que eu vejo que você trabalha com a turma, que é bem forte. Mas existe uma exposição bem grande sua na rede social, né? São iates, carros maravilhosos. Bentley, seguranças. E eu acho legal dividir com o público, né? Que a gente também, hoje a gente está muito na rede social também, a turma gosta de mostrar a vida. Por que que você resolveu abrir a sua vida? Porque você é um homem de posses, né? A gente vive num país, né, que a segurança, a gente sabe como é que é, mas você resolveu uma exposição. Por quê, doutor? Bom, primeiro que... Boa tarde a todos, né? Aos que nos assistem, aos que nos assistirão depois, né? Nos nossos canais. A minha vida, ela tem algumas peculiaridades que ela acaba sendo muito parecida, né? Principalmente no meu início de carreira, com muitos jovens do nosso Brasil. Eu sou nascido no interior do Paraná, meu pai e minha mãe são semi-analfabetos, cresci numa cidade de 10 mil habitantes, chamada Jaguapitã. Não tinha ninguém do primeiro grau familiar formado com curso superior. E eu saí lá do interior do Paraná, vim para o interior de São Paulo, para Bauru, na Instituição Toledo de Ensino, fazer faculdade, perseguir um sonho. E consegui, com muita dificuldade, me graduar. Depois tirei minha carteira da Ordem dos Advogados e comecei a advogar, sem nunca nem ter trabalhado com nenhum advogado em escritórios de advocacia. Comecei numa clínica